clôture à Orléans. Point B, matériaux à Ingré. Carrelage Roger à Orléans. La société Calinette Nettoyage Manuel Villas-Boas à Ingré. Obra géniale, application de pavimento et panafiel. L'entreprise Albert Coelho à Orne. L'entreprise Siatel à Olivet. SARL Aurelec Bernardino Azevedo, plomberie à Orléans. L'entreprise Balza Rénovation Peinture Balza Thomas à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Granineiva Industria de Granitos, Sinalia Neiva Antas Exposin. Um bem-aja, um muito obrigado a todos, um grand merci a tous. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Ora, muito bom dia a todos e a todas. Estão na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, espero que estejam todos bem de saúde aí desse lado. E para quem trabalha, boa coragem. Quem está de férias, que boas férias também e que gozem bem. E quem viaja, uma ótima viagem para todos e que tenham muito cuidado. Ora, hoje somos o 6 de agosto de 2021 e quanto ao tempo, a gente estamos aqui com um verão muito mau aqui em França. Ora, estamos com 15 graus, está um bocadinho fresco e está no Ajeu e à tarde temos 22. Eu acho que é melhor a gente ir até Portugal e, como vocês sabem, é a minha última emissão de agora de agosto, para a semana não estarei cá. Espero ir um bocadinho até Portugal, gozar um bocadinho com o sol. E estarei cá de volta no dia 27, se Deus quiser, de agosto. E então eu desejo-vos uma ótima sexta-feira e que passem uma boa manhã na companhia da nossa rádio, a vossa rádio Arco-Íris. Ora, então vamos começar com, e vai ser Cláudia Martins, e Marotos, orgulho de ser português. Vai! canta a vocês. Nasci neste país, orgulho em ser português. Os portugueses são os poetas mais lidos, os melhores vinhos, gastronomia preferida. Se tão curiosos, quem nos vai conhecer? A segurança e a qualidade de vida tornam o melhor país para se viver. Do Minho ao Algarve, aos Açores e à Madeira, imigrantes, comunidade, é-se a mesma bandeira. Canto eu e canto a vocês. Nasci neste país, orgulho em ser português. Do Minho ao Algarve, aos Açores e à Madeira, imigrantes, comunidade, é-se a mesma bandeira. Um povo feliz. Canto eu e canto a vocês. Nasci neste país, orgulho em ser português. Contactez le 02 38 43 48 00. Oh,

estou a chegar. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Vai abrir a porta, acho que é paixão. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Sente a batida do meu coração. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Vai abrir a porta, vai ser bem melhor. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Tu vais conhecer o verdadeiro. Ora então, estamos à escuta de Bombocas. Tum, tum, tum. E se você ainda não se ligou à rádio 96.2, Rádio Arco-Íris, ligue-se então à nossa música portuguesa, a melhor música portuguesa, aqui na Rádio de Orleão. Porque estás sozinho e não tens ninguém, e não tenhas medo de falar de amor, pois quando se é método verdadeiro, ficas sem jeito, sentes calor, só que tens vergonha de me seduzir, e não tens coragem para me beijar. Vou ser eu ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Vai abrir a porta, acho que é paixão. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Sente a batida do meu coração. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Vai abrir a porta, vai ser bem melhor. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Tu vais conhecer o verdadeiro amor. Isso é verdade, Portugal está numa crise que, cuidado conforme ela está, tenho muito, muito cuidado. Thank you.

Rita, eu estive a ver o meu Facebook e então está uma mensagem de nosso amigo Florão, que vai de vacances, vai de férias a partir da 1 PM. Então desejo-lhe uma ótima manhã e muito bom dia, Florão, e desejo que tenhas umas ótimas férias. Já não estás na minha partida, 2000 anos depois ainda, e nem sabes o que é o amor. Vai-te pedir a mão, pedir a dar mais a quem precisa. Faz que a vida, faz que a vida, vai saber viver e pedir que eu tenha depois multiplica. Faz que a vida, faz que a vida. Eu já cansei de estar sur Arc-en-Ciel. Ora, e continuamos então com Álvaro Melo. Sei que sou pobre. A gente pode ser pobre, mas tendo saúde é muito rico, não é? Então vamos ouvir esta bonita música. Todos querem mais, todos procuram certa recompensa. Ao fim e ao cabo somos tão iguais. Para quem na vida a ver tão tem diferença? Se todos tenham a mesma luz, todos nascem nus, a vida é assim. Ao longo dela ter muito ou ter nada, tudo isto acaba quando chego ao fim. Tudo isto é vida e nada a fazer. O mundo gira, tudo vai e vem. Sei que sou pobre, sei que vou morrer. E quem é rico morrerá também. Tudo isto é vida e nada a fazer. O mundo gira, tudo vai e vem. Sei que sou pobre, sei que vou morrer. E quem é rico morrerá também. Bendita seja a pobreza, não envergonha nunca ninguém. A mãe de Deus também era pobre, seu filho único pobre também. E como sabe, desandou no mundo com prazer profundo, falou assim: pois que não quer pobres à porta, também não me quer a mim. Tudo isto é vida e nada a fazer. O mundo gira, tudo vai e vem. Sei que sou pobre, sei que vou morrer. E quem é rico morrerá também. Tudo isto é vida e nada a fazer. O mundo gira,

Vamos então, vamos animar aqui as nossas músicas e animar as pessoas que estão à escuta da nossa rádio, a Rádio Arco-Íris 96.2. Vai de roda, sim senhora. Olhe o alá e não pares de rodar. Olhe o alá, canta-se comigo a tuga. Olhe o alá e não pares de dançar. Olhe o alá, vai de roda, sim senhora. Olhe o alá e não pares de rodar. Entra na dança cheia de alma lusitana e neste fim de semana ninguém vai poder parar. Entra comigo que te quero para levar. Não tem nada que enganar, vai tocar com atenção. Entra comigo que te quero para levar. Não tem nada que enganar, vai tocar com atenção. Lori lola, canta-se comigo a tuga. Lori lola, e não pares de dançar. Lori lola, vai de roda, sim senhora. Lori lola, e não pares de rodar. Lori lola, canta-se comigo a tuga. Lori lola, e não pares de dançar. Lori lola, vai de roda, sim senhora. Lori lola, e não pares de rodar. Portugal, ninguém vai querer parar. Que é do povo, sim senhor. Canta apenas por amor e vivo no coração. Eu sou do povo, sou do sol bem popular. Ouvir a malta cantar comigo em tradição. Lori lola, canta-se comigo a tuga. Lori lola, e não pares de dançar. Lori lola, vai de roda, sim senhora. Lori lola, e não pares de rodar. Lori lola, canta-se comigo a tuga. Lori lola, e não pares de dançar. Lori lola, vai de roda, sim senhora. Lori lola, e não pares de rodar. Ora então, e vamos começando, agora 10 horas e 5 minutos, e tenho aqui duas dedicatórias, que é da parte do Ser Agostinho Monteiro, para todos os doentinhos do mundo e para todas as pessoas que estão doentes. Ele deseja muitas, muitas melhoras e tudo do bom. E também da parte de Ser Esperança, para o Ser Armando e para todos os doentinhos do mundo e para toda a sua família, para todos os animadores da rádio, e para todas as pessoas que os conhecem. Então vou passar esta bonita canção que tem por título O DNA Conceição, Nome de Santa. Nome de Santa Conceição, a minha mãe, um sentimento teus olhos são estrelas no meu corpo a cintilar. Duas tochas, duas velas, dormo e acordo com ela. Para ela fiz um altar. É voz de amor que transmite gratidão. É minha letra maior, sofre tanto e sente a dor sem dizer ao coração. Vida ao nascer, já tanto tempo passou, e o homem que hoje sou, a ela fico a dever. Ora, vimos de ouvir o DNA de Conceição, nome de santa, que foi pedido do Ser Agostinho Monteiro para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo e para todos que sofrem neste mundo, e também foi pedido a Ser Esperança para o Ser Armando, para toda a sua família, e que deseja tudo de bom e muitas melhoras. Então, e vamos continuar com as nossas músicas, e vai ser as Mineirinhas, Eu Duvido. A gente duvida muita coisa, mas temos que andar para a frente. Vamos à vida. De

week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Oi, oi, oi, tiki, tiki, tiki, oi.

pelo vidro da janela. Caia de neve, neve cá. Ainda não cai neve, mas quase. Está um montaninha aqui fora que vejo bem daqui por Velux, as aves bujam e vêm, está muito, muito vento e deve estar frio. Agasalhem-se bem. Ou se não, então deixe estar dentro da casinha e ligue-se à nossa rádio, à Rádio Arco-Íris 96.2, e escute as belas músicas portuguesas. Estamos à escuta do Contacto, baila connosco. Ai, se a gente pudesse bailar, era bem bom. Está aqui uma música para dançar. Mas quem puder dançar, que dança. Tire um pezinho de dança aí na casa. Eu tenho medo de você.

não teve consciência dos sonhos que sonhamos em segredo. Vai com Deus. O amor ainda está aqui. Vai com Deus. Está traçado para vivermos lado a lado. Vai com Deus. Vai com Deus. Se o amor ainda está aqui, vai com Deus. E sente-se e por mim, amor meu. Está passando para vivermos lado a lado. Vá com Deus. Para ser um sol, você nada entendia que tudo que esperava nas horas mais sublimes do meu eu. Você nada entendia que tudo que esperava nas horas mais sublimes do meu eu. Vai com Deus. Se o amor ainda está aqui, vai com Deus. Amor meu, se o destino está traçado para vivermos lado a lado, vai com Deus, vai com Deus. Se o amor ainda está aqui, vai com Deus. E tente subir por mim. constante ação para vivermos lado a lado. Tá com Deus, tá com Deus. Ora, 11 horas e 40 minutos, estamos a 20 minutos do final da nossa emissão, o fim de semana à porta. Ora, e tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Teresa de Marlier, que deseja um bom dia a toda a sua família, muita coragem para todos que a conhecem, e não esquecendo o nosso animador, o João Pierre, que se fez operar, e espero que ele... que esteja tudo a passar bem também com ele, que eu desejo-lhe tudo bom e um ótimo dia. E então eu vou passar aqui um bailinho da Madeira e vamos ouvir esta bonita música. vamos bailar o bailinho da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que hoje vamos bailar o bailinho da Madeira. Eu fico apaixonado. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Senhor nunca. Senhora cegonha, como tem passado, não há quem a veja, lá vai para a igreja, pois há remodelado. Pois são 11 horas e 56 minutos, estamos a 4 minutos do fim da nossa emissão. Então é assim que vou-me despedir e vou anunciar que estarei ausente do 13 ao 20. Do 13 ao 20 não faço emissão. E se Deus quiser que se tudo correr bem, cá estarei no dia 27 de agosto, que é uma sexta-feira, já estarei aqui a fazer emissão. Então, para quem vai lá abaixo, que tenha muito, muito cuidado nas estradas, como eu, principalmente, também tenho que fazer cuidado, que irei também de viagem. E quem está já de férias, que as vozes bem, que elas passem muito depressa. Que eu acho que para a outra semana já estará cá muita gente, porque for muitos de 15 ou 15, já cá estará muita gente. Então eu até lá desejo-vos uma ótima saúde para quem cá fica, tudo de bom, e então encontraremos cá no dia 27, se Deus quiser. E até lá, muita, muita saúde. E daqui a pouco deixo com a RTP Internacional, e depois vocês ouvem alguma notícia lá de baixo. És o bem que nos conduz nas horas de sofrimento. Tu és a esperança divina que nos ama e nos ensina a vencer cada momento. Mãe de Deus, muito obrigado pelo amor que nos tens dado, nos ajudas tanta vez. O teu sorriso profundo está connosco em todo o mundo, onde houver um português. Santa Maria, Santa Maria, Mãe adorada, protege quem está distante. Santa Maria, Santa Maria. pois assim termina a minha missão e espero que fosse do vosso agrado. Para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês e já agradeço a todas as pessoas que me telefonaram esta manhã. O meu muito obrigado a todas, tenham tudo de bom e muita, muita saúde. Então, cá encontraremos no dia 27 de agosto, se Deus quiser. E até lá, um bom fim de semana, bom apetite a todos e muita, muita saúde. Então, até o dia 27, se Deus quiser.